beleza. É, nós tivemos um pequeno problema aqui, já está acionado, ok? E pronto para o táxi Whisky Bravo. Ok, Whisky Bravo Zulu, está livre o táxi, chame para ingresso na 17, na frequência da torre 18.6. Ok, eu chamo lá para ingresso na 17, na frequência da torre 18.6. Muito obrigado, bom trabalho, senhor. Até mais. Ramijet 6746, boa noite, reporte visual com campo. Reporte horário, visual com campo. Obrigado. Vento de 280 graus com 4 nós. Entendeu, Liverpool 128-6746. Bravos, luta livre, decolagem da 17, o vento é de 280 graus com 49. Jet 6746, seu solo aos 50, livra na próxima esquerda, prossiga via Alfa e Juliette ao portão 0612. Próxima esquerda, Alfa e Juliette, portão 612, web 6746, obrigado. 052, chama o controle 1935, tem um bom voo e uma boa noite. Que Bravo Zulu, controle 1935, obrigado, bom trabalho, senhor, da volta. Grande Salvador, boa noite, Tabata Whisky Bravo Zulu, decolou, esquerda, forte mil pés. Livre ascensão 085, direto Petrolina, Whisky Bravo Zulu. Ok, direto Petrolina, livre 085, Bravo Zulu. Aguarde, a gente já te passa, ok? Obrigado, Luiz Quebrado. Quebrado Zulu, estima pouso 5:15, 0515 Zulu. Copiado, reporte nivelado nesta, Whisky Bravo Zulu, alternando o centro Recife, 2085, alternando o centro Recife, 2085. Ok, reporte nivelado nesta, alterna a frequência do centro Recife, 2685, Whisky Bravo Zulu. Inferno 2005. Brasília, sudoeste de Porto Seguro. Missão 50, deixa eu ter controle 1209, manda. Roger, are you able to connect to PDLC?